Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Momentos Espirituais. Hoje é dia 23 de maio de 2014 e estamos desenvolvendo o tema relativo às leis morais que se encontram contidos lá em O Livro dos Espíritos, no livro terceiro. Estamos ainda no capítulo referente à lei de justiça, amor e caridade, talvez aquela lei que é a mais bela de ser discutida, a mais bela de ser aprendida e apreendida. E nós estamos acompanhados do nosso Guilherme e do nosso Marcos Caldas, que hoje vem nos auxiliar com as suas anotações. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Falou Marcos primeiro. Tá bom. Então, boa noite a todos. Possamos hoje ter uma noite proveitosa. Essa reflexão tão interessante e importante que é a caridade, o amor do próximo. E a caridade em todas as suas facetas, né? Todas as suas formas de ser encarada. Então, boa noite a todos e que tenhamos realmente um excelente aproveitamento hoje. Boa noite a todo mundo, todos os ouvintes, o Guilherme. Lembrando, vamos reforçar no final provavelmente, mas lembrando que depois de hoje é sexta, na terça-feira que vem, dia 27 de maio, vamos ter a palestra da Anete Guimarães, que vai ser na escola Nilza Ferragutti, no bairro do Capela. E é uma palestra muito interessante sobre reforma íntima. E queria aproveitar, eu nem sabia que você vinha, Marcos, mas eu fiquei muito feliz de você estar aqui, porque eu fiz umas anotações, você vai com certeza complementar. Hoje é dia 23 de maio. 23 de maio é uma das avenidas mais importantes de São Paulo, que faz aquele eixo norte-sul, compõe o norte-sul e tudo mais. E vocês sabem por que, que o dia 23 de maio é tão importante, embora não seja um feriado? A Revolução Paulista, ou Guerra Paulista, ou a Revolução Constitucionalista, que tem a data de 9 de julho, começou com o estopim no dia 23 de maio, quando quatro jovens oposicionistas para derrubar o governo provisório de Getúlio morreram. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E Camargo, MMDC. Muito bem, é isso mesmo. E como a gente está falando da lei da justiça, amor e caridade, a gente tem aqui uma data importante que foram pessoas que, talvez de uma maneira que não fosse a melhor, mas que colocaram sua vida até pela causa de ter uma justiça maior pela população como um todo. Então fica aqui uma homenagem para tanto esses quatro jovens que morreram e mais de 750 pessoas que também morreram naquela época. E também trago duas curiosidades, essa sei que o Marcos vai gostar. Hoje é o Dia Mundial da Tartaruga. E coincidentemente, sem nenhuma brincadeira, é aniversário do Rubinho Barrichello. Boa noite. Que feliz coincidência. Poxa vida, essa última foi demais, hein, Guilherme? Mas uma dessas 750 pessoas que abandonaram o corpo nessa Revolução Constitucionalista de 32 foi meu tio, irmão do meu avô materno, chamado Francisco de Simone. E ele acabou caindo, né, numa emboscada lá, numa fazenda lá na região de Mojimirim, Mogi Guaçu, que as tropas federais cercaram, as tropas paulistas, e a sua vida acabou sendo ceifada. Mas, realmente, né, esses jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eles foram muito importantes para aquilo que o povo paulista estava lutando à época, porque 2 anos depois foi feita a Constituição de 34, que na época foi um avanço muito importante. Inclusive, é a primeira Constituição que permitiu que as nossas irmãs, as mulheres, tivessem o direito de votar. Sufrágio feminino. Exato. Então, infelizmente, 3 anos depois, o Getúlio utilizou-se daquele arbítrio e instituiu o Estado Novo. Mas, de qualquer maneira, aquela base da Revolução, a base da Constituição de 1934, ela foi mantida, inclusive com a liberdade aos cultos religiosos. O direito, o livre direito que qualquer pessoa tinha de escolher e desenvolver o culto religioso, desde que você não provoque constrangimento a outra pessoa. Você podia ter livre acesso a qualquer religião. Até então, o espiritismo era, as reuniões espíritas, elas eram sigilosas, elas eram em ambientes fechados, não se tinha muita divulgação, porque a polícia poderia constranger ou acabar com aquela reunião das mais diferentes cidades. Muito bem. Momentos espirituais, então, como vocês podem ver, também é cultura. E para fechar, então, o assunto da Revolução Constitucionalista, vai aqui mais uma informação. Aquele obelisco que fica no Parque do Ibirapuera, no final da 23, ele é justamente uma homenagem àqueles que desencarnaram quando daqueles confrontos. E o obelisco olhado de frente, ele tem a forma de um trapézio. A base do trapézio no chão tem 9 metros, a base menor em cima tem 7 metros e tem uma cripta de 32 metros de largura que fica na base daquele monumento. Então quem olha de frente vê 3297, que é justamente 9 de julho de 1932, a data da Revolução propriamente dita. E na cripta está escrito o seguinte: viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. Muito bonito. Muito bom, sem dúvida. Bem, então, meus amigos, nós estamos iniciando a discussão do tema intitulado Caridade e Amor ao Próximo, que o Kardec, com a sua pedagogia fantástica, não à toa ele foi discípulo de Pestalozzi, o maior pedagogo da época, lá no início do século XIX, 1800 e alguma coisa, que ele, o Pestalozzi, se destacou, e Kardec foi um aluno prestimoso, um aluno que se destacou, e se destacou a tal ponto que, aos 14 anos, quando o mestre Pestalozzi saía de sua cidade em Yverdon, na Suíça, para divulgar e para ampliar os conceitos pedagógicos ali pela região da Europa, não só restrito à Suíça, mas como também à França, à própria Alemanha, à própria Áustria e os países vizinhos. Então, quando o mestre Pestalozzi se ausentava lá do Instituto de Yverdon, ele, o professor Hippolyte Léon Denizar Rivail, com 14 anos de idade, assumia a direção do colégio. Então vejam vocês a alta capacidade que esse espírito de elevada hierarquia já apresentava. E depois, quando ele se tornou adulto, mais amadurecido, por volta dos 25, 30 anos, o Ministério da Educação da época na França convidou-o para instituir um novo modelo pedagógico de ensino que foi a base da educação europeia desde então. Então as modificações foram instituídas pelo Hippolyte Léon Denizar Rivail, que mais tarde assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, e foi a base da educação europeia, que até hoje é tão decantada e tão admirada. Inclusive depois, os mesmos conceitos evidentemente foram transferidos para a América do Norte, sobretudo, né? Canadá, Estados Unidos, e também resvalando para América do Sul, o restante da América, que acompanhou o modelo de Piaget. Embora, neste momento, eu não tenha como confirmar se Piaget veio antes ou depois de Pestalozzi, mas os conceitos são muito semelhantes. Bem, e nessa pergunta 886, que é uma das perguntas mais belas, mais profundas que Kardec elaborou aos benfeitores espirituais, então Kardec quer saber dos imortais: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então vejam vocês que Kardec queria saber o que Jesus, em sua época, entendia por caridade. Aí os benfeitores espirituais, chefiados pela equipe do Espírito de Verdade, assim respondem: caridade na época de Jesus significava e significa benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência com todos, benevoluntas, boa vontade. Boa vontade para com todos. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido: indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência. Se nós separarmos a palavra, indulgência vem de dulce. Dulce é doce. In é ser doce por dentro, ser doce por dentro, ou seja, ser doce no sentido real, com as imperfeições dos outros. Compreender as imperfeições dos outros, tolerá-las, e não como nós costumamos fazer, que é, nós somos exigentes com o comportamento dos outros, mas somos indulgentes, somos tolerantes com as nossas imperfeições. E o que nós devemos saber fazer é justamente o contrário. Nós devemos ser tolerantes com as imperfeições dos outros, não tolerantes da boca para fora, tolerantes verdadeiramente, no nosso íntimo, por dentro, e sermos rigorosos com o nosso comportamento, rigorosos para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós nos esforcemos em diminuir as imperfeições. Então, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdão das ofensas, ou seja, não retribuir o mal que alguém tenha nos causado. Então, quando nós não retribuímos o mal, quando nós não devolvemos o mal, nós já estamos perdoando. Agora, o perdão é um processo. É um processo longo de aprendizado. Ou seja, o tempo vai se encarregar de fazer aquele acontecimento menos feliz perder a importância aos nossos olhos. O tempo vai diluindo aquele acontecimento infeliz, vai diluindo, vai diminuindo em importância, até que chega um momento, nós nos recordamos daquele acontecimento infeliz e não nos importamos. Quando nós não nos importamos, está estabelecido o perdão real. Então, meus queridos, tem até uma maneira que é um método mnemônico para nós não nos esquecermos dessa questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta é BIP. B-I-P. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Nós desejamos que esse conceito não só esteja em nossa mente, em nosso espírito, mas principalmente que esteja em nosso coração, em nosso comportamento. Marcos, gostaria de ouvi-lo. É, só apenas um pequeno comentário. Quando a gente fala de tolerância para com o nosso irmão, o nosso semelhante, portanto, ter a caridade, né, nesse sentido, de, enfim, não nos sentirmos ofendidos, irritados, ou temos o desejo da réplica ou da tréplica em relação a algum problema que tivemos com um semelhante, com um dos nossos, com um irmão, nós devemos ter em mente que realmente precisamos, devemos estar muito atentos às nossas próprias imperfeições. E estar atento e ser perseverante em relação às nossas falhas tem que ser uma coisa bastante clara. Não significa aquele sentimento de remorso que só nos faz mal. Não significa cairmos em depressão, não significa nos considerarmos os seres mais imperfeitos do mundo, etc. e tal. Significa ter a autocrítica, o poder de observar as nossas imperfeições, não temer essa observação, não deixar de lutar contra essas imperfeições, mas termos a autocaridade também, ou seja, não ficar também nos autopunindo em relação a algum erro, mas sim tomar consciência desse erro, nos arrependermos desse erro e lutar para evitar a sua repetição, lutar para trilhar o caminho correto daí em diante em relação a esse problema, esse erro cometido. Em relação ao nosso irmão, ao invés de apontar sempre o dedo, procurar sim, sempre que possível, auxiliar esse irmão na correção desse erro, sem aquele azedume, aquela irritabilidade, aquele sentimento extremamente negativo que a gente sempre tem em relação ao erro alheio e normalmente evitamos em relação ao nosso próprio erro. E aí, só para a gente colocar um pouco de temperança ou humor nisso, me recordo agora de uma frase de um filósofo muito conhecido do século passado, Bertrand Russell, que disse que a gente precisa e deve evitar a repetição dos nossos erros, até porque nós temos tantos erros novos para cometer, então para que ficar repetindo os erros antigos? Essa é uma dura realidade da nossa vida, falado com um pouco de bom humor, mas por que repetir erros, né? Tem tantos erros novos para a gente cometer e que muito provavelmente cometeremos ao longo de nossas vidas. Então, só o fato de corrigir ou de trabalhar na correção dos erros cometidos anteriormente e evitar a sua repetição já é um passo na direção correta. Sem dúvida, meu caro Marcos, bem lembrado. Como é que é o nome do autor? Bertrand? O filósofo é Bertrand Russell. Bertrand Russell. Ele recebeu até o Prêmio Nobel da Paz no ano passado. É uma figura assim, muito destacada. É um filósofo inglês. Perfeito. E isso é interessante, porque vai na mesma linha de pensamento que a doutrina nos coloca, sobretudo naquele capítulo referente às obsessões, em que há um estudo que é coordenado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que através da mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco aniversariou há poucos dias, no começo de maio, e ele completou 87 anos. Parece um menino, né? E então, através da mediunidade do Divaldo, o Manuel Filomeno de Miranda escreveu várias obras, Nas Fronteiras da Loucura, Tormentos da Obsessão, Loucura e Obsessão, ou melhor, desculpe, sexo e obsessão e tantos outros. E nessa obra, Nas Fronteiras da Loucura, logo na introdução da obra, o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, ele faz menção à ideia fixa. Ou seja, a ideia fixa, ela seria a causadora inicial dos processos obsessivos. E isso que você colocou, Marcos, do pensamento do Bertrand Russell, que é importante nós não repetirmos os mesmos erros, isso me remonta a esta observação do Manuel Filomeno, da ideia fixa. Porque não só aquilo que pensamos de maneira fixa, e lógico, pensamentos fixos negativos, esses pensamentos fixos, eles dão o início ao processo obsessivo, como também o comportamento, porque o comportamento nada mais é do que manifestação do nosso pensamento. Então vejam vocês a importância de nós nos resguardarmos contra o monoideísmo. O monoideísmo também é muito importante para nós evitarmos esses processos obsessivos. Nós vamos fazer uma pausa musical e retornamos em seguida com esse questionamento. Bem, então, dando continuidade ao nosso tema de hoje, que é relativo à questão 886, depois dessa definição de caridade que os benfeitores espirituais nos concederam, Kardec também faz o seu comentário. Então, ele faz a seguinte exposição: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência, porque temos necessidade dela, e não nos permite humilhar os outros, ao contrário do que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos procura, temos por ela mil atenções, mil amabilidades. Se é pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar. Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então vejam vocês que muitas pessoas até hoje consideram que fazer caridade é dar esmola, fazer caridade é participar das atividades assistenciais, na sopa, no almoço para as pessoas que são mais necessitadas, na cesta básica, na colocação de refeições para os moradores de rua, na confecção de roupas para as famílias que têm menos recursos. todas essas atividades são atividades meritórias, são atividades importantes e que devem continuar a ser feitas. Elas devem continuar. Tanto é que o Kardec até coloca assim: a caridade para Jesus não se limita à esmola. Ou seja, não é que não devemos continuar fazendo essas atividades assistenciais aos nossos irmãos com menos recursos materiais. Devemos continuar, sim, com essas atividades assistenciais. Mas nós não podemos considerar que a caridade é apenas desenvolver essas atividades. A caridade é a colocação do amor em ação. É a colocação do amor tanto nos detalhes pequeninos do nosso cotidiano, quanto naqueles momentos mais importantes de uma discussão familiar, de uma discussão no meio profissional que estejamos exercendo. Então nós devemos estar atentos para colocar em prática o famoso BIP, que nós dissemos agora, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, em todas as situações, porque trata-se de uma lei cósmica, e se é uma lei cósmica, é para ser praticada e respeitada em todos os momentos. E o Kardec faz uma outra colocação que é muito interessante, que quando nós, há alguns programas atrás, nós também fizemos essa menção, que quando nós estamos diante de uma pessoa que é mais bem dotada de recursos materiais, de recursos financeiros, nós a tratamos com mil atenções, mil amabilidades, né? Com deferência, como o Kardec coloca aqui. Agora, se é uma pessoa que tem menos recursos, aí a gente já não trata com a mesma deferência. E isso me faz lembrar aquela história do Jorge. Aquela história do Jorge que o Chico tratou durante anos com muito carinho, e era uma pessoa muito pobre, muito sem recursos, uma pessoa de pele escura e que tinha um mau hálito, tinha um mau cheiro, provavelmente deve ter tomado poucos banhos durante a vida. E essa mesma pessoa, ao desencarnar, o próprio Mestre Jesus foi resgatá-la. Então vejam vocês que parece que a impressão que a gente dá, né, Marcos, Guilherme, companheiros, a impressão que dá é que Jesus, o seu amor é tamanho, é tão incomensurável, que eu tenho dificuldade de avaliar, né, esse amor, é tão incomensurável que a impressão que dá é que ele gosta, ou ele tem preferência de atender aqueles que se encontram na lama. Que se encontram na lama, não que o nosso querido Jorge se encontrasse na lama, mas se encontra na lama espiritual das imperfeições, na lama espiritual das dificuldades que temos para vivenciarmos efetivamente os seus ensinos estes que temos sido convidados há tantos séculos a praticá-lo. Marcos, gostaria de ouvi-lo. Guilherme, fique à vontade para em seguida prosseguirmos. Eu tenho uma colocação e uma pergunta. Uma coisa que chama bastante atenção, eu estava pesquisando, O nosso corpo tem aproximadamente 100 trilhões de células. E essas células, como nós bem sabemos, se renovam. Elas morrem e dão lugar a outras. E dependendo da área do corpo, dependendo do tipo da célula, leva um certo tempo. Mas, em teoria, em 7 anos, todas as células do nosso corpo se renovaram. Ou seja, nós não somos mais aquela pessoa que éramos há 7 anos atrás. E, no entanto, nós amamos pessoas por tantos e tantos anos, né? Então, é uma coisa que chama atenção e faz a gente refletir um pouco no o que, que é material e o que, que realmente tem dentro da gente que faz com que a gente mantenha esses sentimentos por outras pessoas, né? O corpo em si mesmo se renova. Então, algo existe que mantém essa consciência e mantém esses sentimentos que nós temos. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, eu realmente não sei a resposta, tenho uma sensação de qual deva ser, mas assim, o homem quando sofre injustiça, ele deve sofrê-la ou fugir dessa injustiça, de algum modo evitar essa injustiça? Bom, Guilherme, eu não tenho a pretensão de fazer nenhuma filosofia, mesmo porque eu não tenho conhecimentos para tanto. Mas o que eu me lembro é que daquele pensamento de Sócrates. Você se recorda que Sócrates, a base do seu ensino era a mesma base dos ensinos do mestre. Não à toa ele é considerado dentro da doutrina espírita como um dos precursores do pensamento que foi trazido através do evangelho do mestre. Assim como Buda foi um precursor, assim como Krishna, assim como Pitágoras e tantos outros. Mas Sócrates, a esse respeito, deixou um pensamento que para mim é de uma profundidade muito bela, que ele diz que é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Então, logicamente que a colocação que você faz, ela é direcionada para se você pode fugir daquela injustiça que você está recebendo. O meu pensamento nessa questão é que, diante dos desafios que a vida nos propõe, e a injustiça nós podemos considerar que é um desafio, diante desses desafios que a vida nos propõe, eu acho que nós devemos encarar esses desafios. Devemos enfrentá-los. Enfrentá-los com coragem, com fé, com amor, com resignação. Muitas pessoas, e eu tenho o privilégio, eu posso dizer, de tratar muitas pessoas com um diagnóstico de câncer de mama, de câncer ginecológico. E quando você vai dar o diagnóstico, revelar o diagnóstico para a paciente fez a biópsia e ela vem trazer o resultado daquela biópsia. Então, muitas vezes, aquela paciente, ela considera no seu íntimo que se o resultado der câncer, é uma injustiça que ela está sofrendo. Lá no seu íntimo, ela considera que é uma injustiça, que ela não merecia isso. E, evidentemente, que nós não somos juízes e nós não temos condições de falar para aquela paciente se ela merece ou se ela não merece. Principalmente nós, que temos a visão reencarnatória, e muitas pacientes, você sabe, muitas pacientes não têm esse pensamento da reencarnação. Lógico que nós procuramos não comentar nada nesse sentido. E particularmente nem acredito que toda paciente que tem o diagnóstico de câncer é porque ela cometeu algo no passado. Pode até ser alguns casos que sim, mas pode ser, a maioria das vezes, fruto de uma situação que ela deve enfrentar agora para o próprio aprendizado dela, para o próprio aperfeiçoamento. Não que, não que seja um castigo divino. Bem, mas quando eu dou o diagnóstico lá para a paciente, então eu me lembro, e você não fala nada para ninguém, sabe, Guilherme? Mas eu uso muito os conceitos que estão contidos naquela mensagem do Lacordaire, o item 18 do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Bem e Mal Sofrer. Bem e Mal Sofrer. Então, nessa mensagem, eu procuro explicar para a paciente que, olha, minha querida, infelizmente o resultado deu o tumor maligno e nós temos um desafio pela frente. O tratamento é prolongado, o tratamento leva um ano aproximadamente, não é só a cirurgia, é preciso fazer a quimioterapia, muitas vezes é preciso fazer a radioterapia, é importante a senhora fazer o acompanhamento psicológico, porque o acompanhamento psicológico vai dar um suporte para você, mas agora é hora de você enfrentar com coragem esse desafio que a vida está lhe propondo. O soldado só consegue a promoção se ele vai à guerra, se ele vai à luta, se ele encara aquele problema. Agora, se o soldado fica no quartel engraxando o coturno, ele vai obter a promoção? E então eu explico para o paciente que se ela tiver uma reação positiva àquela infelicidade que ela está sendo acometida, ela vai se tornar um exemplo positivo para as pessoas que ela convive. Então, muitas vezes eu noto, Guilherme, que quando eu falo isso, né, estimulando a paciente, ela já ganha uma esperança maior. É lógico que tem aquela porcentagem de pacientes que tem um comportamento depressivo e mesmo tem quadros depressivos, né, mais severos, mais importantes, que muitas vezes tudo que você fala, tudo que você procura estimulá-la, não é suficiente para fazê-la, né, para fazê-la erguer-se, respirar fundo e carregar a cruz, né? Arrastar a cruz qualquer um arrasta, mas o que nós procuramos fazer, estimular as nossas pacientes, é nesse sentido, de carregar a cruz de cabeça erguida. Então, do meu ponto de vista, é lógico que nós, não é errado, se você faz a colocação de fugir da injustiça, ou seja, fugir da injustiça obtendo meios para que haja uma harmonia daquela injustiça que você está sofrendo, isso eu não acho errado. Mas é importante nós encararmos os desafios que a vida nos propõe. É isso, está na sabedoria que a gente já conhece no Espiritismo, né? Naquela história mesmo. A verdadeira sapiência é você reconhecer as coisas que você não pode mudar, ter essa perspicácia, essa capacidade, né? Enfrentar e modificar aquelas que você consegue e reconhecer aquelas que você não consegue. A oração da serenidade. Exatamente. Então isso faz muita diferença. Mas eu queria voltar um pouquinho e fazer uma observação também. Quando a gente fala da esmola, né, da ajuda material, muitas vezes insignificante até para nós, aquela ajuda que não é que a gente não deva fazer, mas que é humilhante para quem recebe, né, umas moedas, etc. e tal. Acho que a verdadeira caridade é aquela que a gente pratica na luta para evitar que essas pessoas precisem da esmola. Então, essa eu acho que é a caridade mais relevante. Ou seja, se nós temos uma atitude, socialmente falando, no sentido de trabalhar pela melhoria do todo, pela melhoria da sociedade, pela justiça social, eu acho que nós estamos trabalhando no sentido de evitar que as pessoas tenham a necessidade da esmola, de pedir a esmola. Não sendo, vamos dizer assim, paternalistas, assistencialistas, dizendo, olha, não precisa trabalhar não que eu te dou a comida e tal. Não, mas criando condições, e aí passa, aqui sem querer me estender muito, mas passa muito pelo processo educacional, né? Que é um dado que eu estava outro dia refletindo sobre, né? O Brasil, por exemplo, é um país que gasta aproximadamente 13, 14% de toda a arrecadação de impostos com pagamento da máquina administrativa. E apenas por volta de 4% com a educação do povo brasileiro. Então nós gastamos 3 a 4 vezes mais com burocracia, corrupção e outras cositas, né? E do que com a coisa mais importante para a formação, que é a educação. Quando você pega países na Europa, França, até mesmo a Itália, né? Que a gente olha assim, um país meio tranquilo demais e tal, mas a França, a Itália, não vou pegar casos extremos como a da Suíça ou da Alemanha, mas eles têm exatamente a relação inversa. Então, por exemplo, um país como a França gasta aproximadamente 14% da sua arrecadação de impostos com a educação e 3 a 4% com a administração, com os funcionários públicos, com a máquina administrativa. Então, é essa inversão que nós precisamos corrigir para sermos verdadeiramente caridosos. Porque a hora que a gente fizer isso, nós vamos dar condição para a população, para ela decidir o melhor caminho, para ela conseguir ganhar o seu sustento, né, com o seu próprio esforço, e vamos evitar a necessidade dessa esmola tão triste, tão deprimente para quem recebe, apesar de muitas vezes ser necessário. E um outro aspecto aí, muito mais curto aí, que eu peguei no que você falou, quando a gente diz que existe uma tendência realmente quase que universal de você receber, tratar e ser mais condescendente com a pessoa de um nível intelectual e financeiro mais elevado. Então, normalmente, nós vamos tratar com Salam Alex, aquele que está numa posição social muito alta, né, e acima da gente muitas vezes. E aquele humilde, aquele pobre e tal, nós tratamos com certo desprezo, etc e tal. Isso é a regra. A exceção, o que é? Muita gente, por outro lado, erroneamente, acha que pelo fato do seu irmão ter uma condição financeira ou intelectual muito elevada, ele não precisa da nossa caridade. E muitas vezes ele precisa. Não da caridade financeira, obviamente, né? Mas a caridade mais ampla, que é a caridade da compreensão, do ombro amigo, de reconhecer que muitas vezes a posse do bem material não elimina, aliás, quase nunca, né, elimina os demais problemas existenciais que a pessoa tem que enfrentar. Então você encontra muitas vezes pessoas com um altíssimo poder aquisitivo e com problemas estruturais internos enormes, né? Problemas de relacionamento, problemas de compreensão das coisas, medo da morte, medo de enfrentar situações de conflito emocional. Existem muitos casos, inclusive, de pessoas que têm uma condição, que tinham uma condição financeira baixa, né, de pouca disponibilidade financeira, de repentinamente ascendem do ponto de vista financeiro, ou porque ganharam um jogo, uma loteria, ou porque acabaram montando um negócio que explodiu, etc e tal, acabam adquirindo uma condição financeira muito elevada e passam de uma situação de uma vida espiritualmente mais calma, de uma felicidade doméstica, de uma harmonia doméstica, com uma situação totalmente oposta, de infelicidade, frustração, preocupação, porque aí tem que administrar aquela fortuna e aí começa a focar aquilo de uma maneira errônea, e acabam passando de uma vida relativamente feliz para uma vida desgraçadamente infeliz. Então, nós temos que olhar isso também, apesar de ser a minoria, né? A maior parte é aquilo que o Marcelo falou, você acaba menosprezando, ou se não menosprezando, pelo menos não tratando com tanta fidedignidade as pessoas mais pobres. Mas também existe o lado oposto, que a gente tem que prestar atenção. E você estava falando um negócio, Marcos, que quando a gente ouve que fora da caridade não há salvação, e a gente fica, eu vou falar por mim, se sentindo muito pouco caridoso e querendo ser salvo, você fica, tá, mas... E aí você começa a falar, então eu vou fazer sopa da madrugada, eu vou pegar dinheiro para doar. E às vezes a coisa não é tão ampla como isso, né? Então, por exemplo, a gente dá dinheiro, realmente é uma coisa boa, é, mas dar o que a gente tem é uma coisa muito fácil. É melhor do que não fazer nada. Mas dar o que não tem é o que é mais difícil, né? Mas independente de recursos materiais, eu acho que a gente tem oportunidade todo dia, se a gente fizer um apanhado do dia, no fim do dia, a gente vê que todo dia a gente tem a oportunidade de ter feito caridade com alguém. Então, um exemplo bobo, né? Você está discutindo com alguém algum assunto, você tem razão naquele assunto. Você sabe que você tem razão. Mas a pessoa está totalmente transtornada emocionalmente, você não vai perder absolutamente nada se você deixar isso para lá, ainda que você saiba que tem razão. Então, talvez seja melhor a gente se calar, estamos sendo caridosos com aquela pessoa, para que ela não escalhe aquele torpor emocional no qual ela se encontra, e você se cala e pronto, daquilo ali é uma caridade que você fez. Então, às vezes a gente fica achando que, ah, eu tenho que fazer caridade, então tem que ser um negócio magnânimo. Não, todo dia, a toda hora a gente tem a chance de fazer uma caridade com alguém. E a gente às vezes não percebe isso. E a gente tem essa chance de fazer com essas pessoas que são da nossa família, né? Que estão no nosso dia a dia. São as pessoas que a gente mais ama e que geralmente são as pessoas que a gente mais magoa e mais machuca. E que somos mais orgulhosos de não querer ser caridosos ou não querer reconhecer que nós temos alguma coisa a contribuir. É, só complementando, eu tenho um exemplo, não vou falar nomes aqui porque ninguém conhece, mas de um amigo, na realidade é mais amigo do meu irmão do que meu, mas a gente se encontra, né? Porque tem ocasiões que você se encontra. E eu sempre tive o hábito de discutir muito, eu gosto muito de discutir, sem agressividade, claro, né? Mas... E um defeito de querer provar o ponto, né? Que é uma coisa que eu estou lutando muito para corrigir de uns tempos para cá. Mas assim, uma vez eu me vi discutindo com essa pessoa, em um ambiente que tinha diversas pessoas, né? E ele colocou uma posição extremamente emocional e absolutamente sem senso nenhum, totalmente incorreta do ponto de vista da lógica, né? E aí eu, sei lá, gastei meia hora ali dizendo, não, olha, que você não faz, o que você está dizendo não faz sentido por isso, isso, isso, isso, isso. Você está defendendo um ponto indefensável, etc e tal, blá, blá, blá. Depois que terminou aquilo, eu até me arrependi um pouco, falei, olha, não é só você, todo mundo tem um pouco essa tendência, tal. Dei aquela amenizada, porque eu acho que eu... Às vezes você está muito... Você foi rigoroso. É, racional demais, né? Bom, aí terminando, o meu irmão que conhece mais a pessoa, depois que eles foram embora, etc., ele falou, mas você não deve levar em consideração, porque para essa pessoa, isso é uma coisa extremamente emocional, ele não tem racionalidade nenhuma em torno desse assunto. É o coração que fala. Então, se você disser... Mas você está me dizendo que 3 e 3 dá 4, mas dá 6. Não adianta você falar que dá 6. Para ele é 4, por uma questão emocional, uma questão de... Sabe, está falando uma coisa errada, que todo mundo ali está vendo que está incorreto, mas está lá dentro dele, ele não consegue sair daquele diapasão. Então, qual é o comportamento aí? Já nos encontramos mais uma dúzia de vezes depois disso. É um assunto que eu deixo à parte. Se o assunto surge, vem à baila, eu faço simplesmente um comentáriozinho rápido, meio da brincadeira, e saio para outro assunto. Porque eu sei que não adianta ali você dizer, não, eu vou convencer, eu vou provar, eu vou mostrar. Isso é uma coisa, primeiro, que não se deve fazer isso normalmente sempre, né? A não ser que tenha uma utilidade isso, né? Como a gente falou. Mas é um exemplo de um comportamento errôneo, né? Quer dizer... Para que você vai provar um ponto quando você percebe que a pessoa está emocionalmente ancorada num raciocínio emocional e incorreto. Não adianta ser racional nessa hora. Não tem amadurecimento isso, psicológico. Não adianta existir. Exatamente. E são várias as situações assim, né, Marcos? Bem, meus amigos, nós vamos fazer uma pequena pausa musical e retornaremos em seguida dando prosseguimento. Ah, deixa essa música de fundo, que é maravilhosa. Bem, meus amigos, então, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós vamos caminhar para a questão 887, quando Kardec quer saber dos benfeitores. Jesus também disse: amai os vossos, amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Os benfeitores assim respondem: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Sensacional. Os benfeitores espirituais são de uma riqueza aí. Riqueza espiritual, uma riqueza de profundidade de conceitos, que deixa de maneira mastigada, né? Porque imagine vocês, na época, Jesus vem com esse conceito. Tendes ouvido o que foi dito: amai aqueles que vos amam e odiai aqueles que vos detestam. Porém, eu vos digo: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, que fazeis a mais do que os outros? Os publicanos também não agem dessa maneira? As pessoas de má vida também assim não procedem? Essa comparação é uma comparação que não tem argumentação. Não tem argumentação para nós não amarmos os nossos inimigos. Porque se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, o que nós fazemos demais? Eu gosto de você, você gosta de mim. Muito bem. Empatou. Empatou. Exatamente. Empatou. Agora, para que tenhamos um comportamento ético-moral elevado, é preciso amar aqueles que nos perseguem, aqueles que são nossos opositores. Logicamente que nós não vamos convidar os nossos opositores para participar de um almoço em casa, para participar de uma confraternização, porque nós sabemos que da parte desses opositores pode vir algumas práticas delituosas e até mesmo fatais. Mas é possível sim nós termos uma convivência pacífica, é possível deixarmos uma porta aberta à reconciliação, é possível nós pedirmos a Deus para que Deus ilumine a caminhada evolutiva desse nosso opositor. É possível nós não fazermos aquele ódio crescer, não fazer render, né? Aquilo que você falou agora há pouco, né, Marcos, que eu até me lembrei disso, que você não quis levar a discussão adiante com o seu interlocutor, justamente para não render de maneira negativa um comentário menos feliz que esta ou aquela pessoa às vezes faz conosco. E o detalhe é que você sente a inutilidade desse processo, porque você diz o seguinte: se a pessoa já está ancorada naquele raciocínio, você tentar fazê-la ver a coisa de outra maneira é inútil. Então qual é a utilidade disso? Ou seja, que bem vai fazer isso? Se vai fazer algum bem, você pode até se dar o trabalho de insistir um pouco mais. Mas se você percebe que aquilo não vai fazer bem, pode até fazer mal, porque vai criar um sentimento negativo em relação a você mesmo, quer dizer, a pessoa vai falar, pô, cara, a pessoa está me tratando, né? Está entrando em conflito com o meu íntimo. Então, deixa. Melhor. Essa é uma maneira que a gente tem que refletir o tempo todo, porque o nosso comportamento afeta o nosso irmão. E a questão de odiar aí, ou não odiar os nossos inimigos, Jesus realmente trouxe uma revolução do ponto de vista positivo quando colocou as coisas dessa maneira, porque até hoje nos é difícil não ter sentimentos negativos em relação a quem nos fez mal ou aquele que nós julgamos que nos fez mal também, muitas vezes, né? Às vezes é um julgamento errado. É errado da nossa parte também, nós interpretamos mal alguma coisa, ou nós somos também muito sensíveis em excesso em relação a alguma coisa, esse tipo de coisa. Mas, se nós deixarmos de alimentar o sentimento agressivo, o ódio, o rancor, já é o passo em direção da estrada correta, da trilha correta. Isso é muito importante. Deixemos de alimentar esse sentimento de rancor, de ódio, às vezes de mágoa, já estaremos dando o passo que precisamos dar na direção correta. Não estamos ainda no estágio evolutivo espiritual de sairmos por aí abraçados com alguém que nos prejudicou, com alguém que nos fez um mal muito grande. Mas, se conseguirmos não odiar esse irmão, já é um passo. De outro lado, quem nos fez pequenos males ou pequeno mal, por que não buscar a reconciliação ou a conciliação? Muitas vezes aquilo que a gente acha tão grave tem um efeito ou uma gravidade muito menor do que nós consideramos, porque nós temos normalmente o amor próprio muito forte, muito exacerbado. Então, temos que refletir sobre esse ponto. Obrigado, Marcos, pelas suas colocações. Nós estávamos aqui procurando e encontramos um pensamento que, veja você, como que a psicologia de Jesus é de alta hierarquia, né? É sublime. Os nossos amigos, eles, por muito nos amarem, por muito gostarem de nós, os nossos amigos, eles não apontam as nossas imperfeições. Eles não apontam as nossas imperfeições. Mesmo porque, pelo fato de eles nos amarem, eles não apontam as nossas imperfeições. Agora, os nossos inimigos, aqueles que se colocam como nossos opositores, eles colocam o dedo na ferida mesmo. Eles colocam o dedo na ferida porque eles, não, eles querem ver a gente numa pior, né? Então, os nossos inimigos, eles vão lá e metem o dedo na nossa ferida. E olha, veja você como que é importante essa psicologia que o mestre fala, porque se nós fizermos uma avaliação do nosso comportamento no relacionamento com os nossos opositores, nós vamos observar que essas atitudes que eles têm conosco, elas vão ser portadoras de ensinamentos muito preciosos para que nós avancemos nesse comportamento. Então, veja você o que o André Luiz fala no capítulo 13, intitulado Antagonistas, da obra Sinal Verde. Então, essa obra Sinal Verde, eu só vou fazer uma pequena observação. Essa obra Sinal Verde, a impressão que a gente tem é que os benfeitores espirituais, os psicólogos do mundo espiritual, eles fizeram várias anotações, várias avaliações do comportamento do ser humano nas mais diferentes situações, e eles fizeram esse resumo, que é um resumo assim belíssimo, que muito nos auxilia. Então ele fala assim: o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Então, muitas vezes, nós não angariamos simpatia com esta ou com aquela pessoa só porque esta ou aquela pessoa pensa diferente de nós. Vê se tem cabimento isso. Muitas vezes, né, experiência própria, e vejo acontecer com muitas pessoas, às vezes você fala assim: poxa, não vou muito com a cara daquela pessoa. Tem toda uma explicação que a gente pode entrar um pouco mais profundamente, mas falando de psicologia, normalmente você não gosta daquela pessoa porque ela realmente faz uma coisa que você odeia em você mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de chamar atenção, a coisa que você menos gosta é ter alguém que chame mais atenção do que você. Então, a pessoa que está chamando atenção naquele momento te irrita porque você gosta de chamar atenção. Então, são coisas que a gente, quando começa a perceber as relações humanas, a gente tem o presente de poder se analisar, ver os nossos próprios defeitos para trabalhar neles, e não só ficar, não só não, e não apontar isso nos outros, mas na gente mesmo, né? Exatamente, bem lembrado, Guilherme. É o ditado popular: dois bicudos não se beijam. Por quê? Porque se você tem a mesma característica negativa do outro, você não aceita o do outro. É complicado. Sem dúvida. Olha só o que ele diz: nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então, vejam vocês como que nós podemos aprender no relacionamento com os nossos opositores. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedor. Perdoe imediatamente, ou seja, não devolva o mal que alguém lhe provocou. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. Então, muitas vezes, nós consideramos que os outros fizeram uma burrada, só que nós nos esquecemos que, se nós estivéssemos no lugar daquele nosso amigo, nós provavelmente cometeríamos até mais desastradamente os erros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, em forma de condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças, e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, meus queridos, amar os inimigos não é apenas uma bela frase de Jesus, uma bela filosofia, mas é um convite para que nós exercitemos o amor, que não espera recompensa, exercitemos o perdão, exercitemos a tolerância, exercitemos a indulgência. Então, nós vamos fazer as nossas despedidas, agradecendo a compreensão, o carinho de todos aqueles que nos prestigiam e que desejamos que o estudo de hoje tenha sido útil para nós fazermos essas reflexões, sobretudo do que realmente é caridade e do que devemos entender por amar os nossos inimigos, os nossos opositores. Marcos, Guilherme, fiquem à vontade em suas considerações. Vamos tentar, a partir dessa reflexão, trazer a caridade para o nosso dia a dia. É uma coisa que o Guilherme comentou, por que não observar isso nas pequenas ações, nos pequenos pensamentos do nosso dia a dia? Às vezes você está em uma situação corriqueira, banal, e você acaba desrespeitando alguém ou deixando de auxiliar em algum momento, deixando de compreender uma atitude. E com isso você está deixando passar uma oportunidade de praticar uma caridade. Porque a caridade, ela é muito abrangente, mas ela é presente em cada ação, cada pensamento do nosso dia a dia. E é isso que a gente tem que ter em mente. Boa semana, final de semana para todos. Boa noite a todo mundo. E lembrando que a lei da justiça, amor e caridade foi agregada justamente porque a justiça, sem amor e sem caridade, ficaria fria, ficaria uma coisa muito dura, talvez, e correndo risco de algumas injustiças. Então, amor e caridade é um tempero essencial para que a justiça seja perfeita. Boa noite.